É história no futebol nacional. Portugal tem 3 equipas das meias finais da Liga Europa. Ténis, Frederico Gil nos quartos de Monte Carlo. E no basquete, terminou a primeira fase do Campeonato Nacional. Vamos conferir resultados. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento. É o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Não perca, às terças e quartas-feiras, na Antena Web, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, repletos de boa música e boa disposição. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, às 8h15 da noite, só aqui, na Antena Web. Boa noite, mais uma mão cheia de golos para o Futebol Clube do Porto, que venceu hoje a equipa do Spartak de Moscovo na Rússia por 5-2, quase repetindo o feito conseguido no Dragão, quando venceu a equipa russa na passada semana por 5-1. A equipa portista adiantou-se no marcador em Moscovo ao 28º minuto pelo incrível Hulk, apontando assim o golo inaugural no marcador. O segundo golo surgiria ao cair da primeira parte. Cristiano Rodrigues apontou o golo que ampliou a vantagem para os portistas e, se decidida já estava a eliminatória, muito mais ficava com o Porto em vantagem em 7-1 no total. Mas mais havia para ampliar, agora por intermédio de Freddy Guarín, ao minuto 2 da segunda parte. Entretanto, Zilba reduzia, aliás, para 3-1, ou para não 1-3, para a equipa do Spartak de Moscovo, aos 5 da segunda parte, aos 52 da partida. Mas esta redução durou pouco tempo, já que Falcão voltou a marcar. Falcão Garcia, que fez o 4-1 para a equipa portista, ao 54º minuto. Mais golos, estava ali a 18 minutos, quando a área voltou a reduzir para os moscovitas. Um resultado 2-4, que era agradável para o Porto, já que passava, mas aos 89 minutos, Ruben Miquel fez o 5-2, a 1 minuto do final da partida. A equipa portista está assim nas meias finais e defrontará a equipa do Villarreal. E depois, é só história. O Benfica empatou a 2 com o PSV de Eindhoven e, 17 anos depois, está novamente nas meias-finais de uma competição europeia. A equipa do Benfica esteve nas cordas quando se encontrou a perder por 2-0 frente aos alemães, na Holanda. O primeiro golo surgiu ao minuto 17 por Tsuditsak, perante o Benfica apático e que, aliás, sentiu os efeitos do 1-0 a jogar fora. 8 minutos depois, Lenz fazia o inacreditável 2-0 para o PSV de Eindhoven e colocava a equipa holandesa apenas um golo de, pelo menos temporariamente, deitar fora a equipa do Sport Benfica da Liga Europa. Mas esse terceiro golo nunca chegou a acontecer. Aliás, o terceiro golo que surgiu na partida foi para a equipa do Benfica, com um golo de Luizão ao 45º minuto. E foi assim que se fechou a primeira parte. Mais golos, só ao minuto 63, e através da marca de grande penalidade por Taquara, Oscar Cardoso não falhou desta vez, atirou para o 2-2 e se a vitória já estava decidida, a equipa do Benfica marcava assim mais um golo a seu favor. Venceu no total por 7-3 na eliminatória. Eliminou o PSV de Eindhoven na Holanda. Aqui, a equipa do Benfica venceu por 4-1 e começou a perder na Holanda, mas conseguiu empatar a partida e ficar ainda mais confortável na eliminatória. Foi este o resultado final do PSV de Eindhoven, Benfica 2-2, quando na passada semana, como disse, no Estádio da Luz, a equipa encarnada venceu por 4-1 a equipa do PSV de Eindhoven. Aliás, duas equipas têm cores iguais no equipamento. Mas o mais histórico aconteceu no AXA, em Braga. Como já falamos na passada semana, a equipa do Sporting de Braga conseguiu um resultado histórico na Ucrânia ao empatar em Kiev com o Dinamo local a 1-1 e ficou com isso em vantagem na eliminatória. E se pensavam que o Braga não iria passar às meias finais, passou. Empatou a 0 com o Dinamo de Kiev. Acabaram as duas equipas com 10. E o Braga foi a primeira a ficar reduzida a 10 unidades quando, na primeira parte, Paulo César foi para o balneário mais cedo. Mas nem com 11, a equipa do Dinamo conseguiu parar a organizada equipa do Sporting de Braga, que apesar de não fazer um jogo com uma visão atacante, até mais defensiva, fez um jogo como se podia, com prática, com tática e com inteligência e rapidez e eficácia. Foi isso tudo que teve a equipa do Domingos Paciência, que impediu que o Dinamo de Kiev alguma vez violasse a baliza de Arthur, que aliás também esteve bem no jogo. 0-0 foi o resultado final de uma partida histórica para o Sporting de Braga e para o futebol português. Ora, com o resultado anterior que lhe demos, o Porto venceu então por 5-2 a equipa do Dinamo do Spartak, aliás, de Moscovo, e venceu no total da eliminatória 10-3. Ora, a equipa do Benfica venceu pela margem menor, mas assim venceu, e é o que interessa, 7-3 no total da eliminatória. O Braga empatou a 1 no total da eliminatória, é certo, mas contemos que marcou um golo fora, algo que o Dinamo de Kiev não foi capaz de fazer. No final, só deu Sporting de Braga. Quando a partida acabou, quase que o AXA vinha abaixo. A pedreira aguentou com os saltos adeptos e com os cânticos gritados para a equipa minhota, que pela primeira vez na história chega tão longe numa competição europeia. Meias finais! E pode-se já adiantar o seguinte. Vamos ter um jogo que apurará equipas portuguesas nas meias finais. Sporting Benfica e Sporting de Braga vão defrontar-se na próxima eliminatória. Já agora digo também que o Futebol do Porto vai defrontar o Villarreal, que esteve até muito perto do final da partida a perder, ou melhor, a perder um encontro, mas teve vantagem na eliminatória, já que também trazia um 5-1 de Espanha. A equipa do Twente Enschede, aliás, do Twente Enschede, marcou o primeiro golo por Bajrami ao minuto 33. E foi com este resultado que foi para o intervalo. Aos 59 minutos, Tindall fez o 1-1 para a equipa espanhola do Villarreal e só conseguiram os espanhóis dar a volta ao marcador ao 84º minuto, por intermédio de Ruben. Nuestros hermanos deram o 3-1 como golpe final ao minuto 89 por Cani. E foi com este resultado que a equipa do Villarreal venceu e passou às meias finais. Irá defrontar então o Futebol Clube do Porto. Naturalmente o destaque vai mesmo para o jogo Benfica-Braga e Braga-Benfica que se irão realizar nas meias finais da Liga Europa. É a primeira vez que Portugal consegue uma presença tripla europeia nas meias finais de uma competição. É histórico e histórico é também para o Sporting Clube de Braga, o clube da cidade de Minhota, que marca pela primeira vez presença numa competição europeia tão longe e já eliminou equipas como Sevilha, Liverpool e, quem diria, Dinamo de Kiev. Frederico Gil está nos quartos de final do torneio de Monte Carlo depois de eliminar Gael Monfil pelos parciais de 7-6, com 8-6 no tie-break, e 6-2. Dois sets vencidos pelo português, 82º no ranking ATP. Certamente que irá subir na próxima atualização. Frederico Gil marcará a presença nos quartos de final do torneio de Monte Carlo e irá defrontar Andy Murray, que esta tarde, quinta-feira, venceu outro francês, Gilles Simon, que no torneio anterior havia eliminado precisamente Frederico Gil. Ora, o oitavo cabeça de série, Guilherme Monfil, caiu em 120 minutos. uma passagem de Frederico Gil, que o presidente da FPT, a Federação Portuguesa de Ténis, classifica como absolutamente notável. Precisamente hoje, passa-se a saber que Frederico Gil, o número 32 do ranking ATP, e Rui Machado, número 96, marcarão presença no torneio do Roland Garros, o Grand Slam que irá ocorrer, ou irá decorrer, aliás, entre os dias 17 de maio e 5 de junho. O torneio comportará 128 participantes na secção singular masculina. Ora, os 104 primeiros do ranking ATP, nos quais se incluem, como já dissemos, Frederico Gil e também Rui Machado, também os 16 que irão passar pela fase de apuramento e os 8 detentores de um wildcard, convidados, portanto, pela organização do torneio para marcarem presença neste Roland Garros, que, como disse, irá decorrer entre os dias 17 de maio e 5 de junho. É outro grande slam do ano de 2011. Antenoeb, do Esporto. Já são conhecidos 5 resultados dos 8 jogos da 24ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hockey em Patins. Há desde logo um jogo que se destaca e realizou-se ontem, em Oliveira das Mães. 11-1 para a equipa visitante, o Sport Lisboa e Benfica. A equipa da União Esportiva Oliveirense não conseguiu parar o ímpeto benfiquista, mesmo em termos posicionais, ou mesmo que em termos posicionais as duas equipas estejam bastante equilibradas. Vamos aos resultados. Ora, foram os seguintes. No sábado, Sporting de Tomar 5, Académica de Câmara 6, Golpilhares 5, Associação Desportiva Limianos 1, Juventude de Viana 4, aliás, Dramático de Cascais 0. Ontem, Física 3, Académica de Espinho 3, Oliveirense 1, Sport Lisboa Benfica 11 e hoje irá então realizar-se, ou estará a realizar-se já, Porto Hockey de Braga. Realizar-se-ão ainda Hockey de Barcelos Candelária no sábado e também no sábado Valongo Porto Santo Sade. Ora, com estes 5 resultados, a classificação neste momento, atenção porque ainda falta o jogo do Porto e isto pode inverter posições, há então esta classificação provisória. Benfica em primeiro com 67 pontos, segundo o Porto com 64 e terceiro a União Desportiva Oliveirense com 60 pontos. A equipa do Sporting Tomar é 14º com 24 pontos, o 15º é a Académica de Câmara com 20, 16º e último a equipa de Ponta de Lima, a Associação Desportiva Limianos com apenas 15 pontos. Ora, pode reparar que a Juventude de Viana já não está na linha de perigo, pelo menos tanto quanto estava na jornada 23, e tudo isto porque venceu por 4-0 a equipa de Lisboa, o Dramático de Cascais, 4 golos sem resposta em Viana do Castelo para a equipa que era, até esta jornada, 14º lugar. No basquetebol, últimas jornadas na 1ª Divisão e na Proliga, antes da 2ª fase deste campeonato, vamos aos resultados que têm então os. Aliás, que são então os seguintes. Numa jornada, aliás, que se diga foi de grande equilíbrio e até em alguns casos de surpresa. Já vamos conferir numa jornada em que os últimos deram o tudo por tudo para conseguirem alguns pontos. Desde logo, o primeiro jogo: Lusitânia 76, Guimarães 70, Penafiel 75, Ovarense 58. Benfica 95, Iliabo 78, Barreirense 61, Ginásio 67, Porto 83, Cabo Madeira 61, aliás 71 e por fim Sampaiense 73, Académica de Coimbra 74. Ora, o Porto lidera com 43 pontos, o Benfica com 39 em segundo e a Académica com 38 em terceiro lugar. Isto nesta fase inicial, nesta fase regular, ainda antes dos playoffs. Agora, Lusitânia 29 em 10º lugar, 11º Idiabon com 28 e 12º e último Barreirense, que está na 2ª Divisão, ou na Proliga, como preferir, com 25 pontos. Ora, na 2ª Divisão, na Proliga, realizou-se também a 22ª e última jornada antes dos playoffs, que vão começar, quer no 1º, quer no 2º Campeonato, a 22 de abril, portanto, mais ou menos daqui a 15 dias. Ora, nesta última jornada da fase regular, trazemos os seguintes resultados. São 6. Maia Basket 58, Elétrico 56, Barcelos Hotel Terço 73, Sangalhos 62, Galitos 71, Povo 66, Seixal 83, Guifões 80, a surpresa da jornada, último lugar a vencer. Física 79, Fórum 3ª Basket 92 e por fim Algés 73, Angra Basket 73. Ora, Barcelos Hotel Terço com 40 pontos, numa classificação muito equilibrada, diga-se, até porque o segundo lugar tem 37 pontos, que é o Galitos. O Angra Basket também tem 37 pontos e vai no terceiro lugar. O Física também tem 37 pontos e vai no quarto lugar. O Sangalhos vai no quinto com 30 e... Ou melhor, ficou no quinto com 35 pontos. Voltamos a ter empate a partir do nono lugar. A equipa Guifonense, portanto o Guifões, vai no nono posto, ficou no nono posto com 29 pontos. Tantos como o Algés no décimo e o Maia Basket com... Aliás, no décimo primeiro posto. Pela negativa só se destaca a equipa do Seixal. Os Seixalenses, o Seixal Futebol Clube, ficam com 23 pontos ao cabo de 22 jornadas, com 23 pontos, portanto, e no 12º lugar, relegado já para o escalão inferior. E é assim que termina esta fase regular, quer da Proliga, quer da Primeira Divisão. Agora arrancarão os playoffs, há uma semana de pausa, e depois arrancarão então os playoffs no dia 22 de Abril. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!